dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Saudações, caros fraternos, estamos começando mais um Irmandade Cast aqui pelo site da Irmandade Nerd, juntando hoje o famoso trio que abala as estruturas de todo mundo, eu, Dudu, com o Felipe. E aí, pessoal? E o nosso monstro do pântano que ressurgiu das cinzas, Raul. E aí, moçada jovem, como vão vocês? Os assistentes sociais que você merece está aqui para falar um pouquinho sobre esse extraordinário filme chamado Extraordinário. Olá, pessoinhas, tudo bem? Aqui é o Raul Lima, o editor, e eu estou aqui para fazer um pequeno disclaimer sobre a publicação. O Extraordinário foi um filme que estreou aqui nas terras tupiniquins no dia 7 de dezembro de 2017. E nós gravamos uns 2 meses depois, já em fevereiro de 2018. E por que, Botini, vocês vão publicar agora? Né, 1 ano depois, quase. Porque é o seguinte, independente do filme ser uma novidade ou não, o podcast não saiu na data prevista, por vários motivos administrativos do site, mas a conversa foi sobre um filme atemporal, e a conversa acabou sendo atemporal também, né? Não é só sobre o filme, mas sobre os dramas que ele fala, que são dramas pessoais e que tem o potencial de se conectar com todo mundo. Então, por isso que ele será publicado e está sendo publicado, apesar da distância e da publicação do filme aqui no Brasil. Beleza? Então é isso, meus jovens, meus cheirosos. Boa ouvida, bom podcast, espero que gostem. Beijo nos glúteos, bye bye, baby. Então, galerinha, nos juntamos aqui mais uma vez, né? Depois de o quê? 1 ano, 2 anos do último cast que a gente fez juntos? Nossa, acho que já faz um bom tempinho, tá? Faz um tempo já. Eu acho que o último vocês gravou lá no meu, lá no Cipá, que era o sobre o Sense8, segunda temporada. Ah, isso aí. Isso aí. Então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre o Extraordinário. A gente pode falar até antes, né, da expectativa, se alguém tava esperando esse filme. Porque a gente já gravou um podcast falando do As Vantagens de Ser Invisível, que é do mesmo escritor e do mesmo diretor do filme. E aí os três aqui é declaradamente fã do filme, né? Nossa, com certeza. Sim. Cara, eu sabia que era questão de tempo até esse cara lançar um novo trabalho surpreendente, cara. Porque a sensibilidade que ele coloca nos personagens e construção de personagem do As Vantagens de Ser Invisível, cara, já mostrou que o trabalho do cara é bom. Sim, ele fez uma adaptação de um livro, né? Que lá fora é o Wonder, mas aqui no Brasil é Extraordinário também. Que é da RJ Palacio. Uma garotinha aí que com o primeiro livro já emplacou esse best-seller. Sim, alguém aqui leu? Eu li, porque a gente falou que ia gravar. Mano, eu li numa sentada, foram 9 horas seguidas. Caramba. Toca o funk aí, né, cara? Vou dar uma sentada diferente. E como é que é o ritmo do livro, cara? Cara, sensacional. Eu recomendo demais, porque ele tem alguns acontecimentos se diferem da adaptação, né, pra película. Uhum. Só que isso não te desagrada. Pelo contrário, você agora tem 2 versões de alguns pequenos acontecimentos dentro do decorrer da trama, né? Então, eu achei bastante proveitoso. Foi uma leitura que te instiga a terminar ele muito rápido. Você não percebe o que você tá lendo, porque ela tem uma estratégia nesse livro de as letras serem um pouco maiores que as normais, né? Justamente pra cativar o infanto juvenil pra ler, tipo eu. E. Uhum. E são são pequenos capítulos. Então, tipo, em 3 páginas você matou um capítulo. Aí você fica nessa, né? Eu tenho essa de só paro de ler quando eu terminar um capítulo. Aí eu, pô, ué, só isso é um capítulo? Eu continuava. Então, Então, eu acho que é legal a gente fazer uma pequena introdução do que é a história e de como ela é quebrada, né? O que é apresentado pra gente é a história de um menino que nasce com uma deformidade, né? Por conta de uma doença genética. E aí, boa parte da infância dele, ele estuda em casa. E aí, aos 10 anos, ele meio que é empurrado pra mãe pra começar a estudar em uma escola formal, né? É, eles então, aproveitaram o momento do quinto ano, né? Porque quando lá nos Estados Unidos, eles vão pro school, né? Middle school. E então, é várias pessoas novas entrando. Então, normalmente são turmas novas que se fecham. Então, para socializar é bem mais fácil, porque poucos se conhecem, poucos grupos. Então, como ele já tem esse problema de ter essa deformidade, que o afasta, que é como se fosse é literalmente uma barreira para ele, ela achou mais fácil, por também não estar conseguindo mais ter a capacidade de passar ensinamentos para ele, como ela mesma fala, que parte de frações ela é horrível, e ele fala também que ela é muito ruim em frações. Então ele realmente precisava dar um upgrade escolar, né? E aí, tipo, quando você assiste isso no trailer e não lê o livro ainda, você acha que vai ser esse drama, né? E todo mundo que leu chorou pra caramba, né? E aí vem a primeira surpresa positiva, né? Que tanto desde o começo do livro, ele separa em capítulos, né? Em pontos de vista. Então ele não explora só o drama do menino. Ele acaba contando como todo mundo reagiu, né, a esse problema, a essa questão da entrada dele na escola. Isso eu achei sensacional. Isso eu não sabia também disso daí. Quando eu, no decorrer do filme, isso me surpreendeu muito, porque eu acho que isso daí foi uma coisa que ficou famosa. Eu tava escutando um Nerdcast, aliás. E o JP, ele fala que o R.R. Martin lá, ele colocou isso daí no Guerra dos Tronos, né? E que ele não foi o cara que inventou isso, mas essa coisa de colocar cada capítulo ponto de vista virou uma febre agora entre os escritores lá. E aí, mas só que eu não tinha visto isso, pelo menos não me lembro de muitos exemplos no cinema. E aí eu tava esperando esse filme, aquele dramalhão do menino levando porrada, enfiando ele na lata de lixo, sabe? Aquele fuzuê. E o filme, além de ser leve, ainda tem essa mudança. E quando tem a primeiro ponto de vista, que eu acho que, se eu não me engano, é o da mãe, eu falei, nossa, que interessante, não vai ficar só pelos olhos dele, mas eu vou ver pela visão da mãe, pela visão da irmã. E isso eu achei muito interessante, né? A narrativa e também as rimas narrativas que dá pra fazer com isso daí é muito legal. Eu gostei pra caramba disso aí também. Que aberração! Nunca vi nada tão feio na minha vida. Então, todo mundo tem uma carga, mas isso não é explorado de forma dramática, pra você se matar de chorar, sabe? Sim. Tem bastante sensibilidade, só que ele mostra sempre o lado brilhante da história. E aí Exato. Eu acho que o Nate, que é o pai, ele tem muito esse papel, né? De, tipo, fazer todo mundo sorrir, né? Quando tá um clima pesado, ele dá uma quebrada no gelo. Sim. E é engraçado que quando eu vi o cartaz desse filme, que mostrou o qual é o nome dele? Owen Wilson. Quando mostrou ele contracenando com a Julia Roberts, eu falei, caramba, essa mulher vai engolir ele nas cenas, né? Porque ela é uma excelente atriz. E, tipo, não é o que acontece, cara. Ela tem a parte dramática e ele quebra, cara. Mas ele quebra de uma forma sensível, né? Sim. Não é aquela coisa, o humor palhação. E não é forçado, né? É bem fluido. Sim, cara. Eu acho que isso é o que faz um diretor foda, sabe? Ele conseguiu colocar um ator mediano com uma boa atriz, com um molequinho que destrói. O moleque tem quantos anos, cara? Tem 10 anos esse ator? O Jacob Tremblay? Ele já destruiu no quarto do Jack, né, velho? Sim, sim. Ele consegue colocar o pessoal na mesma cena e não tem aquela diferença, sabe? Tá todo mundo brilhando com o que precisa brilhar. Que aberração! Nunca vi nada tão feio na minha vida. E não tem nenhuma cena forçada demais. Pô, tu vê aquele Julian lá, mano? Caramba, velho, o moleque é nojentinho mesmo, nojentinho mesmo. Ele tá ali pra isso, velho. Ele faz uma cara de santinho na frente da galera. Você falando do Julian, me lembrei de uma coisa. Engraçado que todos esses personagens, até ele que é escrotinho, até a menina que apesar de ter os motivos dela também escrotinha, a Miranda, a gente não consegue ter aquele ódio mortal. Sim. Porque o diretor não cria a história pra ser polarizada, pra ser de coitadismo, né? Não coloca o moleque na posição de coitado. Ele consegue, é um negócio muito equilibrado. Tem muita gente que pode achar o filme piegas, que ele é feito pra chorar, mas na verdade eu acho esse filme muito elegante, assim, muito fino. Eu gostei porque e simples, natural, eu acho que é essa palavra, achei, natural. Ele trata todas as coisas, os dramas, as felicidades, o dia a dia, né? É, o convívio na casa, o convívio escolar, o bullying, as amizades, a criação dos vínculos, né? A destruição deles, tudo de forma natural. E eu acho que é por isso que esse filme ele se conecta tanto com a gente, de uma forma simples, assim, tão pura, porque ele não usa artifícios baratos, tá ligado? Sim. Tem até aquele o final é previsível, ok? Sim. Mas, cara. Ele mas é o final que você quer ver, cara. Não, é o final que é. É o final que é. Ele entrega pro final que você quer ver. E tem, ó, um bom exemplo disso que você tá falando, Raul, é a cena do cachorrinho. Você vê que a cachorrinha tá ficando velha, que eles vão levar pra sacrificar. E aí, tipo, não é uma parada que o cara se mata de chorar ou que tem mais tempo de tela do que precisa. Você vê que tem aquela cena do cara chorando, né? Não é nada exagerado. E você vê a maturidade do menino de ir consolar o pai, cara. Porra, aquela cena, cara, ela me arrepia só de lembrar, mano. Mas eu quero... É muito daquele jeito, sabe? Mas eu quero deixar um protesto aí, velho. Hã? Se for... Calma aí, só um minutinho. Se fosse outro filme, ia colocar, sei lá, o moleque bully, indo matar o cachorro. Ia ser um fuzuê, ou morrendo atropelado. Algum... Lembrando do cachorro, de como ele era importante, de como ele é insubstituível. E, cara, não precisa disso, cara. Era um bom amigo... Isso. Vai fazer falta e acontece. É tipo, faz parte da vida, sabe? Sim, as alegrias das meninas fazem parte da vida. É o ciclo, mas aqui, só pra dar uma quebrada de gelo, eu quero deixar um protesto, velho. Porque não tem como deixar num set ou o Wilson e um cachorro mais, hein? É foda, né, cara? Não dá. Não dá, mano. Que aberração! Nunca vi nada tão feio na minha vida. Tem outra coisa, outros pontos que são muito foda, né? Tipo, a Sônia Braga, que a gente ainda não mencionou, ela aparece, ela já tá fazendo aquele papel que tá virando o clássico dela, sabe? De uma vozinha que vai dar um conselho, ou tipo, de mãe mais velha, sabe? E tá ótimo, ela tá mandando super bem. E aí, o que mostra, que eu achei também de uma sensibilidade incrível, mostra que a menina, que quer um pouco mais de protagonismo na família, tem a avó. A avó enxerga ela, enxerga as qualidades, enxerga como ela sofre também, né? Pelo irmão que ela gosta. Sim. E aí, tipo, eles fizeram um paralelo disso com um teatro que eu achei genial, cara. Que, tipo, ela sempre foi o segundo lugar, né? Até conseguir o papel na peça de destaque. E aí ela se torna, tipo, a estrela da vida dela, sabe? Eu achei muito foda. E aí eles fazem aquela brincadeira com o óculos, né? Que a mãe pega do pai pra poder enxergar a filha pela primeira vez depois de muito tempo. São signos, né, Raul? Essa parte foi bonita pra cacete, né? Sim, são signos que são muito, muito bem usados, né? É só uma observaçãozinha retirada do livro. Essa família aí, escolheram logo a Sônia Braga porque ela é brasileira. E a família materna da mãe da Via aí, do Og, da Julia Roberts, são famílias de brasileiros que foram para os Estados Unidos. Caramba. É uma curiosidade. Minha amiga tinha me contado. Ela falou que no livro ela a descrição da avó é igual à Sônia Braga. Sim, exatamente, velho. E você tinha falado dessa não metáfora, mas da relação dela com o teatro, né? E uma coisa também que me pegou, o filme me pegou nos primeiros minutos. E uma coisa que desenrolou logo no início, assim, quando ele vai pra escola, que eu achei muito bonito, é que, enfim, eu gosto muito de ficção científica, vocês aí também gostam, né? E a representatividade, né, a alusão dele usando o capacete, que aí a princípio você pode falar, pô, ele é um menino que se esconde, né, por causa do rosto dele e tal, do medo dele, mas a brincadeira de a gente que conhece já o sci-fi e as histórias dos homens da lua, tem muitos filmes que falam sobre isso, o Lunar, lá do filho do David Bowie, lá o... Putz, esqueci o nome do cara. Os quadrinhos... que caiu na Terra, né? E os quadrinhos mesmo do astronauta agora novo, então sempre tem essa brincadeira do homem que tá no espaço e fica sozinho, sacou? O próprio Interestelar, ele enfim, tá isolado, né? Isso, muitos filmes que batem nessa pauta, que tem esse personagem, mostra a solidão do astronauta. E aí, o Og, todos os momentos do começo, que quando ele coloca o capacete, né, é a fuga dele pro mundo dele, onde ele fica sozinho. Sim. E aí, pra mim foi uma conversa de ele, não só ele se escondendo, mas ele também indo pro mundo, o mundo do astronauta, que é o mundo da solidão. Saca? Então é essa conversa de ele ser o astronauta, ele ser solitário e ele precisar desse espaço e ter esse espaço e ter essa fuga, pra mim foi muito bonita também, de conversar, né, como é que é a solidão do astronauta e a solidão dele, que também se vê meio fora, assim, meio homem da lua. Sim. Então eu achei bonito. É foda demais, cara. E teve uma parte, Raul, que eu lembrei muito de você, cara. A gente não gosta da Miranda até uma ligação que ela faz pro Og. E aí a gente descobre que ela que deu o capacete pra ele. E ela tem um apelido especial pra ele, que é bem carinhoso, que é Major Tom. Eu vi isso daí. Puta, achei, cara, achei muito legal. Nossa, achei muito legal, cara. Essa personagem me conquistou nessa ligação, cara. Que ela fica tão emocionada, e ela, tipo, ela quer se reaproximar, né, cara? Não fica aquela coisa... Eu não sei se coisa... é porque tá frio, mas eu até me arrepiei agora. Pra quem não conhece, cara, o Major Tom é um dos personagens do David Bowie, dos vários personagens do David Bowie. E uma das músicas mais importantes dos anos 60 é a Space Odyssey, que é, né, a Estranheza do Espaço. E aí nessa música ele diz que é uma música que ele constrói a viagem do astronauta, né? E então, desde o lançamento, e aí ele se perde lá, e ele fala da solidão dele, que ele quer, diga pra minha esposa que eu a amo, e várias coisas. Então, é esse astronauta, o Major Tom, sozinho no espaço, se comunicando com a base de controle. E essa música é muito importante, não só na história do rock, mas na história da música e pra carreira do David Bowie. E ele fala dessa solidão, e quando ela diz isso, aí se junta novamente ao significado que eu tava falando da relação dele, né, do signo dele de ser um astronauta, né, da solidão dele também, que, porra, é muito foda, até RP, cara, é muito foda. Não, eu acho que é bom fazer esse adendo também do Black Star, onde mostra o Major Tom morto, né, cara? Ah, sim, sim. Aff, mano, puta, nossa. Né? Gênico, é foda, essas referências são tão inteligentes, né, cara? E, tipo, é a segunda de David Bowie que o diretor usa, né? A gente gravou o outro podcast a respeito disso, que tinha Heroes. E essa ele já faz essa referência do astronauta, né, cara? Pô, então, é só sucesso. Abraço pro David Bowie. O Raul, você trabalhou muito tempo em escola, cara. O que você achou dos dois representantes lá, cara? Cara, não, eu não... É porque, assim, quando eu vou falar dessa parte, essa foi a parte que mais me pegou no filme. Eu acho que a simplicidade, a atuação, né, a competência da direção, porque o filme, ele é bem, bem dirigido, sim. Toda essa parte técnica, mas isso daí não importa. Nesse filme, realmente, essa parada não importa, cara. O que importa é as mensagens que ele tem pra começar... E algumas coisas que vai se conectar com a gente. E no meu caso, eu trabalhei 7 anos com educação infantil. Com crianças de 6 meses até 6 anos. E aí, cara, 7 anos é um bom tempo. eu moro aqui no extremo sul de São Paulo, que é uma região pobre. E aí quando você trabalha com escola, você não trabalha só com criança, você trabalha com a comunidade. Sacou? Porque você trabalha com os pais, você trabalha com muitas situações. Então eu já vi coisas maravilhosas e eu já vi coisas terríveis. Então, e eu sei como é que funciona o sistema escolar, eu sei como funciona as famílias e as crianças, entendeu? Então a parte psicológica, a parte de estrutura familiar, a parte social. E aí quando eu vi isso daí retratado no filme, pra mim foi tipo uma parada mágica, assim, sabe? Porque a representatividade disso daí foi muito bem colocada, muito bem colocada. Como é que é? O senhor Busanfa, né? Sim. Senhor Busanfa, cara. O nome é maravilhoso. E o professor, cara, sempre tem esse professor, cara. Sempre vai ter esse professor que tem um olhar mais humano pra criança. No caso que eu tava, fiquei na educação infantil, ela não tem uma relação muito didática de acadêmica, né? Porque uma criança de 3 anos, ela não vai escrever uma redação pra você. mas você vai ensinar ela a socializar, a não a só pegar no... né? A dividir brinquedo. A dividir, exatamente. Então, esse período é da socialização, sacou? Uhum. Esse é um período que o professor tá muito... que a criança aprende os valores, né, cara? Enfim, então, o que eu vi dele é que ele não tava lá só pra ensinar o beabá, né, o famoso beabá. Mas ele tem o olhar humano, que é uma coisa que geralmente quem está mais acostumado é quem está na pedagogia, né? Nos ciclos primários lá da educação. E ele tem esse olhar, isso é muito legal. Porque geralmente não é todo professor que vai ter essa paciência, principalmente na idade dele, que ali é o quê? Quinta série, mais ou menos, né? Quinta série. Ele já tá entrando no ensino, saiu do ensino básico e vai pro fundamental, né? E aí, cara, sobe o texto. Eu sei que lá nos Estados Unidos é outra realidade, claro, mas eu me identifiquei muito, principalmente, cara, essa foi a cena que, tipo, porque eu vivi isso muitas vezes, cara, e eu vi o quanto isso é danoso também dentro das famílias e pra criança em si, quando mostra o Julian, né? E a mãe do Julian, o pai do Julian, na reunião. Eu não me lembro nem a situação direito, me esqueci porque ele foi. Mas os pais do menino que pratiquei. Porque ele colocou. Raul, não foi nem um desenho. Foi uma montagem de Photoshop em que ele tirou o menino, sabe? Da foto. Exatamente. É do anuário, né? Foi muito pesado, cara. Tem uma frase de: ah, por que você não morre? Alguma coisa assim. E aí nessa situação, cara, aquela reunião do diretor com os pais. Uma coisa que eu, dentre muitas coisas que eu aprendi trabalhando com esse sistema educacional, cara, eu aprendi o seguinte: os filhos são um reflexo dos pais, cara. Uma criança de 5, 6 anos, ela, eu nunca, na verdade, tem criança probleminha, sim, tem criança bem, bem fera, entendeu? Que a gente chama os capetinhos da sala, mas, cara, é sempre batata, cara. Nunca, sempre quando você vê um moleque violento, uma criança com problemas educacionais, enfim, de respeitar, de não aceitar não, de não saber dividir, todos esses probleminhas, sempre é nos pais. Se você vê um moleque pestinha, você convida pra conversar com os pais, o pai é pior, sacou? E... sempre foi assim. Então, cara, já sugiro que vocês leiam o livro, porque no livro é diferente. Aí vocês vão explodir a cabeça. Legal. Caramba. Então... mas na minha experiência, cara, em geral, sempre funciona assim. Aí quando eu vi os pais, porque o menino, se você vê, ele até tem um trato com algo, senão, e aí depois ele vai sempre querendo alfinetar ele, machucar ele, né, emocionalmente. Sim. E aí você vê a posição dos pais, que os pais são super, super arrogantes, são super preconceituosos, e enfim, né, pessoas que se acham dono da razão, nariz em pé. Eles tentam intimidar o diretor lá, né? Isso, na base do, né, eu sou rico, eu tô pagando. Eu tenho influência, e eu tenho amigos, e o cara falou, eu tenho amigos. Exatamente. E aí, esse tipo de comportamento é um negócio que sempre escapa pra criança. E aí você fica, pô, será que a criança é desse jeito por causa da natureza dela ou por causa dos pais e tal? Mas esse foi um tipo. Essa cena em específico foi uma conversa que, assim, eu já vi isso, esse reflexo, assim, muitas vezes. E pelo menos na minha experiência. Cara, e aí na minha experiência, cara, o problema nunca é com a criança, cara, é sempre com os pais, sempre tá lá, às vezes, principalmente até as mães, não quero jogar as culpas nas mães, não, mas principalmente lá, então quando a gente vai lá é sempre batata, sabe? Às vezes até a criança é uma marionete da mãe, dependendo de uma determinada situação, a criança não tá nem preocupada com isso, e ela é forçada a fazer uma determinada atitude dentro da escola, justamente porque a mãe tá impondo isso. Sim. Mas é que é foda, cara. É difícil julgar esse tipo de situação, porque quando a gente fica velho, cara, a gente percebe que, tipo, nada muda muito, né? Você continua sendo uma criança, só que com barba, né? Uhum. Pelo menos no meu caso. Sim. Então, tipo, se a pessoa teve uma criação meio cagada, cara, é difícil ela, tipo, quebrar esse ciclo, sabe? Eu não sou nenhum sociólogo e nenhum psicólogo, não, claro. Sabe? Mas, claro. Em geral, mas... existem regras. Por exemplo, eu já vi assim, cara, tem crianças que é do mal mesmo. É tipo, é Damien Thorne, a profecia. Damien. Tem umas crianças que tem umas crianças que é bem do mal mesmo. Mas eu tô falando assim, no geral, é sempre mais um problema familiar do que a própria personalidade da criança. Porque, meu, vocês foram crianças também, é tudo pimentinha, tudo tal. Sim, você não tem nenhuma personalidade formada ainda. Formada, mas eu tô falando essa questão de aprender a respeitar. E eu tô dizendo isso por quê? Porque dentro... ele se constrói, né, mostra sobre o Julian e mostra também sobre o August. E o August, apesar de todo o problema dele, ele, se você for ver a base familiar dele, né, como é mostrado os pais, porque o pai, ele é super agradável, super calmo, super amoroso, né? Amoroso, né? Você vê uma família que tem muito diálogo, muito respeito, sabe? Tem os seus problemas, sim, né? Uma atenção ali, a mãe tá ocupada ali, o pai tá correndo com o trabalho e tudo. Mas, em geral, se você for ver, é uma família que tem uma estrutura, entendeu? Tem uma calma, tem um amor dentro da casa. E a outra família já tem outros valores. E aí, se você ver o Julian, que tá tudo a favor dele, ele tem sempre uma posição agressiva nas coisas, porque ele vive num ambiente agressivo, com a família agressiva, que tem pensamentos e ações agressivas. E o August, apesar de tudo, toda a violência que ele sofre, apesar de ser levado de uma forma bem soft, ele é extremamente generoso, extremamente bondoso, ele entende, né, essa natureza humana, né, raivosa, e então ele tem toda uma estrutura, e aí você vê o comportamento dele mesmo perante as diversidades, e você vê o comportamento do Julian sobre uma pessoa que não é nenhum perigo pra ele, entendeu? Então, e isso daí é reflexo da estrutura familiar que tá lá, e isso é muito legal. E aí eu vi isso, vivi isso todos esses anos, e eu acho isso legal. Que aberração! Nunca vi nada tão feio na minha vida! Ô Raul, você falou um negócio que eu achei muito legal, cara. Esse papel social que a escola tem, sabe? Pra comunidade, não só pro aluno. Isso mostrou no filme também, e é um negócio muito foda, cara. É o que eu te falei, é a forma de quebrar o ciclo. Não vai vir da família, cara. Acaba vindo de algum professor legal que teve paciência, que fez reunião com os pais, que explicou, sabe? Que foi como o diretor era logo no começo, quando ele acalma o menino. E só um negócio, né? Agora dividindo um pouco de experiência pessoal, né? Quando me falaram desse filme, eu não assisti ele logo na estreia, né? E falaram, puta, cara, você vai chorar e tudo mais. E eu, caramba, né? Fiquei meio assim de assistir no cinema. Não porque eu tenho vergonha de chorar em público ou coisa do tipo. Mas é que eu tenho uma parada, cara, que quando eu começo a chorar, eu fico deformado. É verdade, derrete, cara. Derrete o rosto. A cara escorre. Lágrimas ácidas. Cara, eu fico tipo slot, cara. Eu fico muito inchado e meu nariz fica muito vermelho, então parece que eu tomei uma surra, sei lá. Nossa, e aí Rudolf. Eu falei, bom, eu acho que mais pro final vai ter algum ápice, né, das lágrimas e tudo mais, e tranquilo. Logo no começo, quando aparece o diretor e ele vai apresentar a escola, e ele quer que o menino tenha confiança, sabe? Que ele sabe que lá vai ser um lugar legal, que tem um laboratório bacana, que ele separa algumas pessoas pra apresentar a escola, cara. É, aquele sorrisinho que ele dá me lembrou muito o Robbie Williams, né? Que é tipo o meu ator favorito. Uhum. Ótimo. E aí, cara, eu comecei a chorar essa parte e não conseguia parar, cara. Tipo, aquele sorriso fraterno, né? Aquele que te abraça, que te abraça. Ele foi tão carinhoso. Você vê que era um cara que ele realmente tá preocupado caso a caso, sabe? Exatamente. Não é tipo, tô preocupado com um menininho defeituoso, pode dar um problema, isso pode ser um pepino pra mim, né? Que acaba mostrando isso em alguns casos. Esse é de fato um educador, né? Ele é um educador e ele se preocupa com todas as crianças, cara. Não tem a criança ruim. Porque cara, tem até uma parte que o Jack, que é o amiguinho do August, briga, né, pra defender o amigo. Sim. E aí ele repreende o cara. Ele fala, é certo você defender seu amigo, só que violência não deve ser usada em nenhum caso. Então você fala, caralho, esse maluco é muito foda, mano. Eu queria muito ter tido esse diretor na minha vida, sabe? Tem que ter esse profissional na escola e geralmente tem que tomar essas atitudes e tal. Então ter ele representado lá é muito legal mesmo. Porque na verdade o professor está numa posição muito escrota. E eu não tô puxando sardinha para as minhas colegas, não. Mas o professor realmente tá na posição, eu acho que principalmente nós aqui, Brasil, vou falar da nossa realidade, né? Que é escrota porque não tem valor nenhum da sociedade, não recebe bem porque ele faz. Porque, cara, eu vou contar uma situação. Eu nem vou falar de vô que abusou criança, de várias coisas terríveis, tá ligado? Mas, cara, tem criança que, tipo assim, ela sai sexta-feira da escola e ela só vai se alimentar de novo na segunda-feira quando ela volta pra escola. Sacou? Tem criança que a professora vai lá, a professora atira do bolso dela, ela compra o sabonete dela. Eu tô falando da realidade do Brasil, tá ligado? Da escola de perfil, não tô falando de escola particular, não. Tô falando da escola de todo mundo, da escola de todo mundo. que a professora, cara, ela compra presilhinha pra arrumar o cabelo da criança, ela compra escova pra criança, e ela arruma o cabelo da criança, e na segunda-feira, tô falando, a criança sai na sexta-feira, na segunda-feira ela volta com o mesmo penteado desmanchado que a professora fez, sacou? Caramba. Então, é um bagulho bem escroto, então a professora, às vezes, tem uma relação de mãe também, de cuidar da criança. Sim. Porque, pô, você fica o dia todo com aquela criança, tá ligado? Você cria uma eu que sempre fiquei mais na diretoria e tal, a gente cria um elo forte, e aí a gente vê uma série de situações, o professor tá brigando com o sistema, e ele tá brigando muitas vezes com os pais, porque os pais, na verdade, atrapalham mais, eu tô falando no geral, não todos, mas ele atrapalha mais a educação e desenvolvimento da criança do que ele ajuda. É uma coisa básica, por exemplo, a criança pequena, não é o caso do filme, mas eu tô dando um exemplo, porque se estende, né, por todos os anos da vida da criança, até a adolescência, coisa básica, a gente vai lá, desfralda a criança, ensina ela a ir ao banheiro sozinha, tira a chupeta, tira as manias, tira pra ela parar de bater, morder um amiguinho, e aí, cara, a gente vai lá, tá desfraldando, tá tirando a chupeta, e aí a primeira coisa que a mãe faz quando ela vai buscar ela na porta da sala, ela enfia a chupeta na boca da criança. Então, é um exemplo mínimo, mas só que se estende pra toda a história escolar da criança. O moleque vai lá, arranja a briga com o outro, e a mamãezinha vai lá buscar ele. Passa a mão na cabeça do aluno, e quem tá errado é o professor, quem tá errado é o diretor, que só cria marginal lá, que o filho dela tá sempre certo. Então, é mostrar isso, e o diretor sempre tem que peitar, sabe? Porque o pai é traficante, porque o pai é bandido, porque sei lá o que, a mãe é bravona, e o professor tem que meter, sabe, o peito na frente, ir pra cara e bater de frente com a diretora de ensino, tem que bater de frente às vezes com o pai que é violento, que é metido a machão, né, que a mãe que é barraqueira e tal, e tem todo o esquema, que é o caso também aí do Julia, não, porque eu sou rica, porque a gente tem amigos e sei lá o quê. Sim. Aí ele fala, aqui quem manda na escola sou eu, então, tipo, mostrar isso daí foi muito legal mesmo. Foi muito foda, cara. Um amigo que ele tinha uma doença de pele que era bem grave, assim, a pele dele ficava bem feia, como se fosse um pus. E aí, tipo, o pessoal tinha nojo dele, tinha medo de tocar, sabe? Porque achava que ia pegar ou coisa do tipo. E isso é uma coisa, cara, que, cara, transforma a pessoa, mano. Transforma a pessoa. Sempre. Não, pra sempre. Esse é um amigo que, infelizmente, tipo, não aguentou, né? E ele, depois de mais velho, ele se matou. Caralho. Mas, tipo, caralho. É pesado demais, mas. É por isso que eu vejo a importância de uma figura como do professor e do diretor, sabe? Uhum. É uma coisa que, beleza, aconteceu 2, 3, 5 anos da sua vida e você vai superar. Não, cara, você não vai superar. Uhum. É tipo, essa é uma fase muito importante, sabe? De aprender a se gostar, a se respeitar, cara. Que, tipo, se você não aprende isso nessa época, fica muito difícil você absorver isso depois. Relembrando o que a gente falou no... Tipo, sempre vai ter esse link do Extraordinário que a gente falando aqui com Vontade de Ser Invisível, o Clube dos Cinco que a gente tava falando. Porque, igual a gente falou, a vida começa para as crianças é na escola, velho. Tudo que ela vai enfrentar na escola é o que ela vai enfrentar na vida. De uma forma amplificada. Tipo, velho, que você vai ter. É o mundo, né, cara? Então, é o micro-universo que tu sabe que vai expandir de uma forma desenfreada, desproporcional. E você vai ter que tipo, armado, velho. Você vai ter que estar sustentando tudo que vier, porque vem com força e vem sem ninguém estar lá pra te ajudar. Não vai ter professor, velho. E cara, sabe o que eu acho legal? É que o August, ele é um resultado. Ele é um resultado do quê? Ele é um resultado de uma estrutura familiar pautada em compaixão, em amor, em vários valores que tornam ele mais forte. E aí, quando ele entra no ambiente onde ele não tem essa família, que é um ambiente perigoso para ele, ele tem a ajuda de adultos que têm a inteligência emocional igual aos pais, que tem esse olhar humano para ele, que vai ser uma base para ele, um auxílio para ele lá. Então, a representatividade, né, mostrar isso daí, e como o August como resultado. O ser humano que ele pode ser com educação, porque você viu, apesar dele estar em casa, não ir para a escola, ele tem educação emocional, Ele sabe o que ele... Sim. Quando ele vai pra escola, ele já sabe o que ele vai passar. Ele tem um entendimento de mundo, ele tem um entendimento de ciências, que ele é meio nerdinho, né? Meio geek. Uhum. É, ele tem um entendimento, então, é como é o amor e como a educação pode elevar a pessoa e tornar ela forte, né, cara? E ele... Resultado disso, eu acho muito foda. Exatamente. É, e tem ele o principal saiu pronto, também, né? Cara. E tem o principal disso, que é que eles nunca subestimam a inteligência do menino. É, eles não superestimam e não subestimam. Então ele fala, ó, vai ser difícil. Os pais falam, sim, vai ser difícil. O pessoal vai te falar coisas horríveis e você vai conseguir lidar, né? Esse filme tem diálogos que são brilhantes. Aquele sim. Que a Julia Roberts, né, que qual é o nome da personagem? Deixa eu dar uma olhada pra não falar de Julia Roberts. Isabel. A hora que a Isabel fala das marcas que ela tem no rosto, sabe? Que são das tristezas que ela passou, da preocupação que ela teve em cada cirurgia. Porque cada cirurgia, cada plástica. Dezenas, cara. Ele fez mais de 20 cirurgias, né? Ela falou, isso constrói a minha história. Então as marcas do seu rosto também contam uma história. Então você não tem que escondê-las, né? E aí, um negócio que vocês estavam falando, né? Dessa construção, dessa preparação daquele menino para o mundo. E ela teve três fases. Ela teve a primeira fase onde ele teve educação em casa, né? Que eu achei importante. Ele foi criado nessa família que tinha uma base muito sólida. Ele foi recebido num ambiente escolar que era seguro. E daí mostrou depois, ele naquele acampamento, que ele não tinha mais um adulto supervisionando, sabe? E aí ele teve que se virar com os amigos que ele conquistou. Então eu achei que foi uma conclusão do arco muito boa, muito, muito emocionante, assim. Que aí eles têm uma briga lá, ele é desrespeitado por uns meninos mais velhos. Sim. E um cara, um dos que bulinava ele, que era o Amos, acaba defendendo. E aí aquela parte, né, que eles estão no rio, assim, que eles se abraçam e o menininho chora. Nossa, eu choro, caralho. Caralho, ó, me arrepiou agora aqui, cara. Porque, tipo... Ah, eu chorei tanto nessa porra. É foda, cara. Lembra aquele Conta Comigo, sabe? Exatamente, que, velho. Foi esse sentimento bromance, que passou. Bromance que, então, parece aquele bromance, sabe? O comecinho que vai durar o período escolar inteiro, cara. Essa cena aí não é um bagulho nem de amizade, cara. É um bagulho de vitória, tá ligado? Sim, porque cara. Ele, com toda a gentileza dele, conseguiu os amigos, tá ligado? Conquistou. Não foi porque ele era bonito, ou porque ele era rico. Foi porque as pessoas estavam do lado dele... As pessoas estavam do lado do August porque ele era o August. E isso, caraca, é muito foda. Então, Arrepiou aqui, velho. Muito tenso. Que aberração. Nunca vi nada tão feio na minha vida. Cara, e você me lembrou também uma coisa que eu achei muito legal, muito legal. A primeira cena já começa do filme assim, e o filme já me ganhou ali. Mas ele brinca quando tá nos capítulos, digamos assim, do August. Ele é muito lúdico. Então, às vezes, ele dá uma viajada, que ele tá com a roupa completa de astronauta, ele vê o Chewbacca lá na porta da escola. Sim. Quando ele entra, tá todo mundo, sabe, batendo palma pra ele, como se fosse o astronauta voltando da Lua. E todas essas viagens de criança que eu adoro em qualquer filme, cara, e que raramente tem, foi explorada também, cara. Tipo, né, no mundo dele, na visão dele. E, cara, a gente é adulto, às vezes a gente tá andando na rua e dá aquela viajada, cria uma coisa maluca. Quase todo dia risada. Eu faço isso, mano. Então, é muito legal materializar isso daí, sabe, pro telespectador ver. Isso é muito legal também. Então, um filme assim... E sabe o que é foda, cara? Uma coisa que tá em voga agora, que tá sendo muito discutido em internet e, tipo, nos grupos, assim, é esse lance de representatividade, né, cara? Uhum. A gente não valoriza muito de como os signos são importantes, sabe, na nossa vida. Sim. De como você ter um bom exemplo ou algo pra seguir é uma coisa incrível, assim, sabe? No caso dele, ele pensa em como seria estranho o Chewbacca, que é um personagem que chama muito a atenção, porque ele é alto, é coberto de pelos, de como seria ele entrando na escola, sabe? Ele também ia achar estranho e ia ficar olhando. E depois ele ia pedir desculpa, ele falou, desculpa se eu te encarei, não foi por mal, né? E, porra, olha que coisa bonita, porque daí ele tenta se colocar no lugar das pessoas que estão olhando pra ele, né? E aí, por que eu falei desse lance de representatividade, sabe? Pra gente que vai assistir um filme de herói ou coisa do tipo, pra gente é mais fácil se identificar com algo que parece com a gente, sabe? Eu vi outro dia alguns jovens negros vendo pela primeira vez um pôster do Pantera. E aí, tipo, porra, cara, eles ficaram tão felizes, abraçaram o pôster, deram risada. E, cara, o filme pode ser uma bomba, mas esse papel que ele tá fazendo, sabe, de colocar outros signos pra você seguir, pra você se espelhar, sabe, é muito importante, é muito foda, sabe? É. Que aberração, nunca vi nada tão feio na minha vida. Cara, eu posso falar um bagulho pra mim, é a maior mensagem do filme, e aí eu acho que conversa um pouco sobre isso daí que o Felipe tava falando. Eu já tô algum bom tempo, assim, conversando com as pessoas mais próximas, assim. Tem uma série de movimentos agora sociais, tal, que é importante, que é legal. E eu fico conversando com os meus amigos, as pessoas próximas, sobre como todo mundo, independente da sua cor, de onde você vem, se você é branco, se você é preto, se você é azul, se você é homem, se você é mulher, se você é andrógeno, não importa. Mas hoje a gente tá em uma época bem estranha pra humanidade no todo. É, e tá todo mundo perdido, tá todo mundo meio triste, meio frustrado, meio sozinho, meio desencontrado, tá todo mundo desgarrado, sabe? E tá todo mundo na mesma merda, independente se alguns colocam no Instagram que são bem sucedidos, se mostram de forma diferente nas redes sociais, mas no foro íntimo eu acredito que tá todo mundo meio fudido, tá ligado? E o que o filme conversa, além de ele conversar muito sobre isso, e ele mostra isso, né, como a gente tá falando, de mostrar que a irmã tá fudida, a mãe tá fudida, o moleque tá fudido, tá todo mundo, sabe, se dando mal e com seus problemas. Ele mostra também que, como tá todo mundo meio perdido, tá todo mundo tentando se encontrar e olhando pra si mesmo. E ninguém olha pro outro. Então, o que o filme bate muito na tecla é, a gente se vê, todo mundo tá vendo o outro, tá todo mundo vendo o outro caindo, todo mundo vendo o outro pisando na casca de banana. Mas a gente não enxerga o outro. A gente tá tão focado nos nossos problemas, nos nossos dramas. Ai, meu Deus, terminei meu relacionamento. Ai, meu Deus, eu sou feio. não consegue enxergar também que o outro tem problemas diferentes, mas que afetam a outra pessoa da mesma forma. A outra pessoa também tá machucada e você também tá machucado. E aí, como é que a gente faz pra resolver isso, sacou? Esse grupo de amigos que se formou, que tava lá na contemplando o lago, né, naquele momento, é um grupo de amigos que pode se dar bem agora, mas não vai perdurar, sabe? Porque eles são muito diferentes. Caramba, você olha... Que o Felipe mudou, o hein, ô Raul. Felipe mudou, você tá vendo? O cara era mó paz e amor, good vibes, paz da humanidade. Não, agora... Agora cada... Guerra Mundial Z, filho. Mas não. Só pra vocês entenderem, assim. Uhum. O menino ruivo, o Miles, é um moleque rico. Ele foi mostrado como um menino rico. Aquele Amos é um moleque grande, cara. Ele tem toda aquela estrutura de jogador de futebol americano, sabe? Que vai ser, sim, tipo o herói da escola. O August é um menino muito inteligente, que se destaca nas aulas, sabe? E vai acabar indo pra uma universidade boa, sabe? E, tipo, o Jack é um personagem, cara, que ele tá lá, ele tá tentando se entrosar, ele tá com aquela inocência de criança, só que é um moleque pobre, cara, ele tá com aquela bolsa e provavelmente ele não... Talvez, né, não sei. É o menino que não vai pra universidade, sabe? Então é um grupo que, tipo, em poucos anos vai se separar. Mas que pra aquela amizade que é bonita, que é inocente, funcionou. E tá ótimo, sabe? É o Conta Comigo, né, cara? É o Conta Comigo, né? É aquele momento ali e já era. Muito diferente. É, e tá ótimo, cara. Vamos e assim viver, é a vida, né, mano? Vamos viver o infinito até onde der. É isso aí, cara. Eu acho que essa é uma mensagem bonita, sabe? O lance do Raul, né? Que ele teve essa percepção mais dark, assim, de... Ó, todo mundo olhando pro próprio umbigo, né? Esse não é o caminho e tudo mais. Uhum. Eu acho que, tipo, esse é um filme que trata da esperança... E de, tipo, como as pessoas podem se suportar. Se suportar no sentido positivo, sabe? De uma dar suporte pra outra. E eu achei isso foda, cara. Eu acho que o caminho tá aí, tá no amor, sabe? É a principal mensagem do filme. A minha visão é o do autoconhecimento. A minha visão do filme é o autoconhecimento. Porque ele vai te jogando que as pessoas... aos poucos vai se juntando com algo e tal, com a Via também, mesmo ela não tendo nada, é como se ela tivesse alguma coisa também, uma deformidade invisível que também cobrisse ela. E aos poucos, quando os dois vão se entendendo, tirando essas máscaras, as deformidades vão... A personalidade vão se sobrepondo. Eles vão enxergando o próprio valor, né? Sim, uhum. Exatamente. Então, eu acho que, além das pessoas reconhecerem, é mais uma parada interna, é uma coisa interior. Então, tipo, você vê isso na Summer. Assim que ela vai lá, ela não tá preocupada se o grupinho das popzinhas vão falar com ela ou não. Ela não tá preocupada se os caras vão praticar bullying com ela ou não. Ela é o que ela é e pronto, agrada estar com ela quem quer e quem não quer, mano, que se dane. Que aberração, nunca vi nada tão feio na minha vida. Então, aí vem a parte boa da gente não ter gravado na empolgação esse filme, cara. Porque aí vem a minha primeira crítica a ele. Uhum. Esse lance que você falou da Summer é uma coisa que fica clara em diversos momentos. Esse foi um retrato de como é a visão de mundo da autora, de um mundo ideal. Ela colocou uma situação de merda, que foi o menino nascendo com uma doença genética terrível. Uhum. Só que, a partir daí, cara, ela colocou várias situações de um mundo ideal. Uhum. O menino ter encontrado suporte... Onde tudo dá certo pra ele. Estruturado na família. Sim. Esse você tá dizendo? Ele encontrou, tipo, um suporte muito estruturado da família dele. Ele foi pra uma escola bacana que não tem tolerância pro bullying. Ele fez bons amigos... ele recebe uma medalha no final pelas ações que ele tomou. Então, tudo deu muito certo. Foi tudo muito redondinho, sabe? Todas as pessoas que cruzaram o caminho dele foram boas, né? Agregaram pra ele. E as que não agregaram foram retiradas do caminho dele. Então, uhum. Tipo, é foda você ver. É uma coisa que aquece o coração, sabe? É um filme bonito. Só que, tipo, é uma visão. Eu acho que é assim que a gente tem que enxergar ele, sabe? Ele beira a fantasia, né? Então, é tipo o Imagine do John Lennon, sabe? Você faz um exercício e imagina como seria o mundo ideal. E eu achei isso bacana, cara. Eu achei isso muito positivo. Sim. Só que, infelizmente, cara, o nosso mundo é um pouco mais com alguns tons de cinza, né, cara? Ele, tipo, ele é um pouco mais dark, assim, O August, meu Deus do céu, se ele tivesse na escola que eu cresci, cara, ele tava fudido, cara. Então, de verdade, assim, tipo, é uma coisa triste de você ver, assim, eu quero realmente viver nesse mundo que a autora me mostrou, né, que é a autora dessa história. Só que, tipo, infelizmente eu acho que a gente ainda tá longe disso, sabe? Que aberração, nunca vi nada tão feio na minha vida. Vamos aí, chegando às partes finais, notas e últimas palavras. Cara, últimas palavras, eu posso fazer, não é o merchan não, porque eu não tô lucrando, mas é o seguinte, esse filme, eu chorei o filme inteiro, e aí esse filme mexeu tanto comigo, tanto por causa dessas conectividades e da beleza que eu vi nele, enfim, por vários fatores, e você sabe, principalmente ações. Por causa... Eu me conectei principalmente dessa parte da parte escolar, visão, né, da família e tal, as coisas que eu vivenciei muito, e eu saí assim com muitas impressões dele, né, e aí eu sou bem ativo lá no Filmou, que é a rede social brasileira de filmes, tá ligado? Uhum. E por causa dele, eu fiz uma parada que eu nunca tinha feito lá, que era lista, você pode fazer listas lá, e aí, cara, eu vou, já olha aí, eu mandando no site dos outros, vou deixar aí o link de duas listas que eu fiz no Filmou, que tem esse filme, que aí ele me deu a ideia pra fazer essas listas, que é uma lista, o Aug tem uma tem um, ele é um dos raros personagens que tem no cinema, que eu gosto muito. Eu já falei aqui que eu não gosto dos caras filha da puta, tá ligado? Dos bombambam, dos bonzão, eu prefiro os não os oprimidos, mas os caras legais, tá ligado? Os nice guys. Eu os sempre gosto os Capitão América da vida. Eu gosto do Superman, eu gosto dos caras legal, tá ligado? É isso aí. E aí eu pensei, ele primeiro, eu fiz uma lista sobre filmes que eu acho super interessante para alunos, pais e mestres. Olha, então, que legal, cara. Filmes que não só falam da dinâmica escolar, alguns deles não estão dentro do mundo escolar, a maioria deles estão, mas que falam também da relação pai-filho, filho e mestre, professor, sistema escolar, e às vezes até alguns dramas mais... psicológicos, né, de familiar que atinge também a escola, enfim, então todo esse mundo pai, criança e escola, né, desenvolvimento social da criança ou da família, eu fiz uma lista que eu acho muito legal. Se você gostou desse filme, esses outros filmes que eu indiquei conversam muito com esse filme. E eu fiz também um outro filme, uma outra lista chamada Corações Dourados, que é sobre esses personagens extremamente bondosos e amorosos, sabe? Às vezes até inocentes, às vezes até com algum problema mental, não sei. Mas esses personagens que... Forrest Gump, né, cara? Isso, o Forrest Gump, Jesus Cristo, Superman, tá ligado? Tem esses... o homem... exatamente. Velho, em nenhum momento da minha vida eu acharia que seria Forrest Gump, Jesus... E Superman na mesma frase, velho. Então, eu separei uns filmes... Olha o Slow Good, mano. Então eu separei, então, são essas listas: Alunos, Pais e Mestres e Corações Dourados, que são filmes que mostram essas pessoas extremamente bondosas, e eu acho o Aug um representante desse personagem que eu gosto tanto, e é tão raro no cinema. O cinema, principalmente o americano, que é sempre violência, o cara é fodão, badass, comedor, herói, e pá, né? Babá. É, sempre assim, sempre moda faca. E aí, cara, é tão legal esses personagens lá. Nessa lista, olha aí, nessa lista do Corações Dourados, eu coloquei até o Salvador da Pátria. Lembra da novela? E tinha o Lima Duarte. Tipo Sassamutema, né? Sassamutema, exatamente. Então eu fiz a lista com esses personagens e eu acho mó legal, então eu quero deixar essa dica. Vai estar no link da descrição aí, pra você, se você não conhece os filmes, bom, né? Bom, vai estar no post legal. O link, galera, só ir atrás. Isso legal, aí. Eu vou assistir vários. Vou mandar momento Mejan. Beleza, então. Vamos às considerações e notas. Lembrando que são números de 1 a 5 coroas. Você pode fracionar da maneira que achar melhor. Beleza. Uhum. Filipim, começa aí, cara. Você que foi o último a assistir, tá com a memória mais fresca. Dê-nos a voz. Bom, a gente já babou bastante ovo desse filme, né? Já falou super bem dele. Então, a gente deixa a nossa recomendação, a nossa indicação aqui. Isso é óbvio. E a minha consideração final, ela não tem tanta relação direta com a história que a gente viu, mas com as coisas que a gente debateu aqui. Pra quem acompanha o cast, sabe que eu tenho uma filha pequenininha, né? E eu achei muito, muito importante, cara. Eu acho que você despertar uma consciência pra participar mais da vida escolar da sua filha, ou do seu filho, pra quem tem, né? Legal. E não só, tipo... de acompanhar nota ou coisa do tipo. Tenta fazer parte mesmo da escola, sabe? Ver o que os caras precisam, porque pelo menos a Alice, né, que é a minha filha, que estuda em escola pública, tem muita coisa que é, tipo, voluntária, assim, sabe? E, tipo, são pessoas que são verdadeiros heróis que estão lá, né, cara? Que estão ganhando pouco, tipo, sendo desrespeitado por pai que é sem educação, que não tem noção, sabe? Então, eu acho que é bom a gente... começar o trabalho de formiguinha, sabe? Não é ficar esperando, o governo tem que... Não, cara, vamos começar nas nossas comunidades, assim, né? De, tipo, valorizar esse tipo de profissional, dar um suporte pra escola e participar mais. Então, essa é a minha consideração final. Beleza. Agora, com relação à nota, cara, é nota 5, cara. Eu acho que é um filme bem emocionante, os personagens são muito bem trabalhados e é um filmão. Só senti falta de uma trilha sonora mais marcante. Uhum. Só isso. Beleza. Raulzito, sua vez. Cara, é complicado falar desse filme, né? A gente tá, como o Felipe falou, babando o ovo dele aí. Porque ele é realmente um filme que conversa muito. Porque normalmente ele tá falando do ser humano, né? Que é a coisa que a gente mais conhece. Putz, cara, é foda dar uma nota pra esse filme, apesar que eu já dei. Mas é foda dar uma nota pra esse filme. Ele é um filme de muitos valores, muito valoroso, de personagens valorosos, apesar de beirar a fantasia assim, mas eu acho que ele é um filme importante em vários aspectos. E cinematograficamente, né, a parte técnica, blá blá blá, ele também é redondinho, sacou? Algumas pessoas podem chegar de uma forma piegas, achar um problema ali ou outro, mas no geral ele é um filme muito gostoso de ver e que você vai assistir, que provavelmente você nunca vai esquecer ele, você vai guardar, deixar naquele cantinho lá dos filmes do coração, tá ligado? Sim. Esse negócio de nota eu sou sempre muito chato, pra eu dar 10 pro filme tem que ser um negócio assim, então o meu sentimento dele é 5 estrelas, tá ligado? Mas eu vou dar 4 estrelas de 5, que não que isso represente nada, Mas enfim, então. E o filme é muito bom, cara. Então, 4 estrelas de 5, eu não vou quebrar as estrelinhas, vou deixar as inteirinhas. É isso aí. Beleza. Então, pra finalizar aqui. Cara, o filme é mais que um filme, né? Ele é passar uma mensagem e vai de cada um ter uma percepção do que essa mensagem vai transformar. Então, igual pra você, a gente tem aqui três situações diferentes. Um é educador, um já é pai e eu sou eu. Eu sou o telespectador que veio de fora as coisas. Igual o Raul, plano sentimental é 5, né? Mas eu vou dar 4,5, porque igual o Felipe falou, faltou uma trilha sonora que eu chegasse. Cara, vou pegar o Spotify aqui e vou dar uma escutada. Então, 4,5, mas o filme é excelente. Recomendo que quem já assistiu, leia o livro. E quem não assistiu e não leu, independente da ordem que se faça, as duas experiências estão garantidas. É isso aí, galerinha. Continue nos escutando, nos prestigiando aqui, acessando lá irmandadenerd.com, entrando nas nossas redes sociais também. Tudo é Irmandade Nerd. Isso aí então, galerinha. Foi um prazer gravar pra vocês. E tchau! Don't believe in yourself. Don't deceive.